Calhar não vou te mais, dessa vez não volto atrás. Você traiu, me iludiu e a guarda dos meus cílios. Isso já é demais. Eu agi sem pensar em querer te amar. E acabei como um corno ferido. Ser traído é ruim demais. Traz um litro de pitu, cedo amado e caju, pra te esquecer. Saia, abra a porta devagar e não olhe pra trás, que é pra não me ver chorar, porque ainda te amo. Pra te esquecer.